Fox Lima. Pra você. Fox Lima dá presente para apoiar a mudança de regras para seguir 085. Estimando conquista 08125. Então, Whisky Fox Trot Lima, tem onde vou modificar 0720, sobre mantendo de voo 085. Fox Lima. Azul 41197, chame Recife 13325, alterne 1251. 3325251, Azul 4177, bom dia. Oito nove oito aos dois um, boa viagem. Obrigado, senhor. 5898 Webjet na sua escuta. Webjet 5898, contato radar na decolagem, submontanha, nível de voo 340, saída da El. Pode voar da El, direto. Mantenha a saída, Webjet 5898. 5898, seleção por 340 na saída. Web 5808, posição 11, para o puxa acionamento. Livre. Jack 5717, chame Recife 13325, alterne 1251. Pode repetir a frequência pro objeto? Chame só, Recife 133, decimal 25, alterne 125, decimal 1. 0526. 125, decimal 1. 125, 1. Decimal 1. Bote na saída do bate 3. Gente. controle Salvador, bom dia, Gol 1804. Gol 1804, aciona identificação via Bonf, desça para nível de voo 050. 070 na Bonf. 50 ou 070? 050, TAM 3201. Não, é o Gol 1804 que perguntou. Afirmativo, correção, Gol 1804, 050. Ok, 050. Pode prosseguir para 2000, tá 3201 na saída? Tá 3201, desça para 2000 pés, ajuste 1-0, 1-0. 1-0, 1-0. 3201 descendo para 2000. Desça para 4000 pés, ajuste 1-0, 1-0. 4000 com 1010, bom, 1-804. Zado, até o porção 3. Sente. Paparosa 3, decimal 25, alterne 125, decimal 1. 1-3-3-2-5-2-5, obrigado, bom dia. Web 5808, acionado com 128 a bordo, autonomia de 4 horas e 38, alternando galeão para o táxi. Livre táxi, 5808, seu ponto de espera na minha escuta. Livre táxi, ponto de espera na escuta, 5808. Entendi, Paparosa, tá pronto pra pé. Autorizado, fala Afonso 090, plano Yankee, Whisky 1, pista 97, com curva à esquerda, saída Lotar, 1985536. Quanto? Para ingresso no 7. Autorizado ILS para o 3201? Não? Tá 3201, autorizado ILS, XR, pista 1-0, reposta estabilizada. Aparado. Patango Whisky Foxtrot Lima para serviço de informação de voo e alerta, chame Recife 133-25, alterne 1251. 33-25-251, Fox Lima. Correção, 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0, Whisky Foxtrot Lima. 228, a segunda? 1288, alternando 1260. Whisky Fox Lima. Juliette. Após a passagem do Abjet, podemos prosseguir até a posição 1 do pátio principal? Afirmo. Não, beleza, do 3201. Do 3201, chame torre 118, decimal 6. 18,6, boa. Mandou é o TAM 3201, bom dia. 3201, bom dia. Cheque trem, vento no 050 graus, 10 nós, tem livre pouso no 0. Passado, checado. O 3201, livre pouso na 10. Ponte espera 10, pronto, visual para a aeronave na final, é de 5808. Gente, após o tráfego na final, ali mantém 5808. Faz o tráfego ali, mantém 5808. Controle, eu poderia tomar a temperatura para o voo no 804? No 804, temperatura de 29 graus. Ok, obrigado. Já, tá. Pesada, reporte aliado e pronto, cabeceiro no 7. Sim, então mantenha a posição e irei coordenar o meu governo. Mantenha escuta. Fizeram um aos 35, táxi agora na minha escuta até o portão 11. Na sua até o 11, 3201. 5808, decolagem autorizada, 70 graus, 8 metros. Livre decolagem 5808. Tomei o Golf Vito agora da 35, com curva esquerda, Momo Alvo direto. O vento 060 graus, 59, autorizado ingresso, reforço aliado e pronto, cabeceira 35, meu Golf Vito. Correta 3201, confirmando, é o gate 9 ou o 1, senhor? Porta 11. Nossa, 11, obrigado. Nossa, Golf Sierra e Leos, confirme nível. Só segue por 085, confirmando. Quanto para a cópia, Alça Golf Sierra. Salvador Ilhéus 080, Golf 677, pista 97, curva direita, saída Coral 19-8-5532, Golf Sierra. Já em identificação, via Bonf, desça para 4 mil pés, correção 5 mil, ajuste na 090. Descendo para 5000 no 010, acenando identificação 1897. Controle Salvador, web 5808, saída Momo, 1800 pés na escuta. Objeto 5808, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 340, saída Momo. 340, saída Momo, 5808. 5808, 37, 198, boa viagem. Meu golfito mantendo posição agora. Paparosa, eu passo. Paparosa, mantenha posição. Gol no 804, autorizado ILS, X-Ray, pistão na 0, reposto estabilizado. Chamada estabilizado. Controle web 5808. Prossiga. Após alvo, foi autorizado pra gente pela Torre Goiânia direto. Você poderia confirmar pra gente, por favor? Gente, objeto 5808, aguarde. Guardando. Golfito, decolagem autorizada, pista 35060 graus 59. 118, decimal 6. E Salvador, bom dia, gol 1804. 1804, muito bom dia. O ajuste 1010, 070 graus com 5-9, tem livre pouso, que chama Z. Ok, livre pouso, bom, 8-0-4. É, obrigado, 5-8-0-8. Jonas. Opa! Um abraço, Nando. Abraço. Salve, Salvador, até 3-0-7-1. Estou em Salvador, até 3171, a gente tem informação Foxtrot, canal Gate 07, cópia da autorização, Guarulhos 340. Pio 3000, aguardo 34. Aguardo 34. Teste, então aguarda a coordenação, ajuste no 090371. No 090, não, copia o 360, tá, 3171. Controle 360 para o IC 50, pistão no zero, curva direita, saída da EL, LIDA, põe LIDA, BDEV, controle 198-5556, 5556 no telefone. Senhor, identificação via Bonf, desça para nível de voo 060. Via Bonf até o 060, voo 907. Controle de soldador, Papatango, Romeu, Golf Vitor na saída, Momo, muito bom dia. Papatango Romeu, Golf Vitor, contato radar na decolagem, chuva até 3 mil pés, ajuste na 090, saída Momo. Vai manter o perfil da Momo, Romeu, Golf Vitor. Confirmando isso, que Zulu, horário do fulano foi para que horas? 8h40, senhor. Golf Sierra, mantenha. Papatango, isso que Luzulu foi na CHG Salvador Aracaju 750. Exato, 7 para 15. Confirme a rota proposta, o Whisky Zulu, foi a Golf 677? Golf 677, 090 para Aracaju. Cópia. Já cópia, o Whisky Zulu. 090, Golf 677, Aracaju, 97, curva à esquerda, saída Conde, 1980162. Aracaju, Golf 677-090, Conde 17 esquerda, 198-0162. Parte 5, chame para ingresso, na pista 97. Parte 4, chamará para ingresso, 97-8. Parósica, decolagem autorizada, 97-050 graus, 89. Tráfego, posição 1 hora, 8 milhas, 1.738, fazendo 6.500 pés para 4.000, rumo do sudoeste. Avisar com o tráfego e mantendo o perfil da Momo, Romeu Golf Vitor. Com 9715, esse mantém a 4.000 pés, informa o tráfego, posição 11 horas, 6 milhas, um Papa Alfa, um Pat 4, mantendo 3.000 pés, rumo ao noroeste. Objeto 5808, chame Recife 126.85, alterne 125.45. 2685, alterna 2545, bom dia, 5808. Parou as calças 44198, um boa viagem. Vem pra Parou, copiou a torre. Vindo 4.795. Boa, 795, mantenha 4.000 pés abaixo para a descida. Falou não, Paulinho. Não falou não. Hotel Salvador, bom dia aí, já tá próximo. Com 9715, tráfego ultrapassado, desce para 2.000 pés, ajuste na 011, autorizado ILS, X-ray pistão na 0, repórter estabilizado. 2.011, 705, portarão. Golf Vitor, tráfego ultrapassado, autorizado, acessão ao nível de voo 100. Acessão para o CC no Romeu Golf Vitor. Voo 897, desce para quanto? Gol no 897, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0, 1-1, restrição para 220. Restrição 220, 4.000. Decolagem autorizada, pista 97070, grau 612. Voo 607, desça para nível de voo 050. 050, agora 607. Voo 715. Voo 715, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. Chama a torre 186, obrigado, bom dia, até daqui a pouco. Uno 897, desça para 2000 pés, ajuste 1090, autorizado ILS, XC, pistão na 0, reposto estabilizado. Agora 1010, desce para 2000. Oi Salvador, bom dia, 1715 da Gol, estabilizado, com o trem baixado e travado. 715, 070 graus, 612, livre pouso, 90. Livre pouso, 715. 080, sai da Coral. Tenta Coral, vou criar. Salvador, bom dia, o Gol 605 a 58 milhas da Nordeste, formação Oscar. Gol no 605, acena a identificação, via chega da Bonf, desça para nível de voo 050. 050, 605. Bono 605, correção. 5 mil pés, ajuste na 011. 5 mil com 1011, 605. Bono 607, desça para 4 mil pés, ajuste na 011. 4 mil, 10011, Bono 607. 10 é a Momo G-Bit. Muitíssimo obrigado. Albert. Eu. Abraço.